Proceed to gate 11. you that. 010 graus 02. ponto de Santa, 5-0, Corrigindo pista 1-7, via parte 1, Tati Oi Lima, corte para ingresso na pista 7-3. testando os motores da aeroportuária, chegaram a tocar de onda. Desculpa aí, mas eu entrei em negócio. Só me mandando Parada. Coloca Doutora Major, estima pela Salvador, 1-1-8-2-9-9. Salvador 1-1-8-2-9. 306, passando Isa Serra, avião, passa a sala. 306, avistando, autorizado pouso, pista no zero, vento variável, 034. Seja pouso, que é 306, passa a zero. Para o interior da casa, as próximas condições. Você já deve ser correto. Zulu, direcionada, remota 1-3, após velocidade.